anda, toma aqui. E aí? Respeito quem pode chegar onde a gente chegou. Respeito quem pode chegar onde a gente chegou. Porque tá me olhando assim com essa marinha. Respeita essa galera aqui da rochadeira. Você tá com a amnésia aí, eu vou te lembrar. Aqui.